Brasil, Missangra. Os convidados estão presentes. Os convidados estão muito loucos. Então rodopia, convidados, rodopiando. Vão lá, seus pingaiadas, rodopia. Coisa fina, cacique, os convidados começando. Diretamente do boteco da Dona Fri. Vai, almirante, vai. Traz aquela porção de peixes agropecuários ao molho de pétalas de borboletas passadas em centrífugas imaginárias. Sabe por quê? Agora eu quero ficar à vontade. Eu estou ficando louco. Porque no programa de hoje, nós vamos receber aqui pra botar o som nas teias ao vivo, Bigo Responsa, que está lançando seu disco de mil anos pela Free Records. Tem também entrevista que eu fiz com Supla, além dos quadros, triângulos e retângulos muito loucos. Fica ligado que já tem um blog do Cacique, é os refrões que nós amamos. E hoje eu vou destruir a música dos papas na língua. Cacique, os convidados nas teias sangramentadas, me sangra, faça de mim uma piquelas de dilos. Foi um sonho de verão, numa praia. Lembranças de verão. Ei, Joe. Que Joe que nada, eu sou o Dom, Joe. Não, Joe, eu sou o Dom, você é o Joe, Dom. Ei, Joe, você tá meio confuso. Foi aquele sapo que você lambeu. Pode crer, depois daquele dia eu me sinto meio estranho. De lá pra cá comecei até a comer mosquito. É, pode crer. Uma vez eu lambi uma jaguatirica do mar e quando dei por mim já tava pecando com a bichana. É, Dom, pura emoção esse papo de pele. É pura dermatologia. Ei, Joe, olha lá atrás daquele coqueiro. Não é o Pokémon lendário? Não, Dom. Aquilo é um casulo de um pequeno bebê avestruz. Esses pássaros fazem parte da flora marítima há anos. É, Joe, você sempre mandou bem nesses papos de geologia atmosférica. Cacique, os convidados, direto do boteco da Dona Fri. Os convidados estão bem loucos, estão bem servidos. A cerveja gelada, a pinga diretoria, coisa fina, olá, olá. Ai, ai, ai, olha o som que você está ouvindo. De fundo aí é da banda Tobreronics, de São Paulo. O Norma, vocalista, escreveu pra gente aí dizendo que adorou a programação da Rádio Fri e os artistas da Fri Records. E mandou o som deles pra gente pôr nas teias aí. Coisa fina, você também pode enviar o áudio, o texto aqui pra Rádio Fri, mandando seu recado, mande sua resenha, ou então mandando um vírus que a gente também recebe com o maior carinho. É só mandar pra Cacique e os convidados. Aí já tô enrolando a língua e nem começou o programa, Brasil. Cacique, os convidados, arroba, ô seus donha? É cacique, os convidados, @freerecords.com.br. Cacique com K, lembrando, hein, que você parece por aqui, ó. Chegou aqui a resenha do Wagner da Silva, de Londrina, do Paraná, que ficou sabendo da gente no programa de TV e riu muito com o programa e me mandou um abraço por trás. Ai, por trás dói, caramba. A Paula e o Gabriel de São Paulo deixaram um beijo pro Tchelão aí, que é guitarrista aí da banda Doutor Zero, coisa fina. DJ Beto Abreu também escreveu parabenizando o programa. Um abraço especial. Aê, Betão, DJ Coisa Fina. Também pro Xerri Filho aí do Café Revista.com.br, que fez uma matéria sobre a gente. E daqui a pouco eu falo o resto, ó. E você vai escrevendo pra gente, mandando vírus, MP3, texto, o que você quiser. Manda se precisar, o que eu tá na lapira. Ai, para, desentope, Brasil. Me sangra, me chicoteia. Me faça de mim uma topeira que fala o português correto, Brasil. Bom, estamos recebendo aqui pra meter o som nas teias ao vivo, Bigo Responsa, convidado! Licença, estamos chegando aí. Aê, que tá lançando seu primeiro trabalho solo pela Fri Records. Ô, almirante, traz aquele patê de fígado de borboletas pro Bigo experimentar. Tá, Bigo gosta de fígado de borboletas. Sinistro, hein? Come aí, mas bebe junto, vamos lá. Aqui, vamos tomar essa aí junto aí. Então, me diz aí, velho, Bigu, você é um dos vocalistas dos Fulminantes, ao lado do Tigre de Preto, e agora tá fazendo seu primeiro disco solo. Me fala aí, o que que é o de mil anos? De mil anos é aí, meu, a junção da música dos anos 70, dos anos 80, as música aí dos anos 2000. Coisa fita, o de mil anos não tem nada a ver de músicas egípcias, de mil anos não, atrás, não, nada não. A ver. De mil anos que eu digo que aí... Que bobagem, né? É o início aí do funk nacional aí, do samba rock brasileiro, o rap nacional, né? Bah, rock coisa nacional. Fina. Ei, vem cá, uma das ideias aí, desse trampo aí marcante, é fazer a revolução, né? Esse negócio é muito legal, que é através da música, a revolução. Me diz aí, o que é isso aí, o que é? Tô buscando aí, meu, fazer uma mistura de músicas aí, participações especiais de vários músicos, participação guerrilheiros, Tigre Tchelão do Fulminantes também, a Mari Saito, que é uma cantora de MPB, Arani Arduini, cantora de lounge, jazz brasileira aí, MPB Bossa, que é minha mulher também. Que coisa bonita. Participação do Cacique, estamos fazendo uma UE, tá construindo disco velha, aos poucos aí na internet, também online. Galera tá curtindo aí o resultado, eu também, pra mim é um aprendizado que eu nunca tive aí, o que eu, até onde eu posso chegar também, que nunca tinha pensado nisso aí, fazendo um som sozinho. Foi, maravilha, tá legal, legal aí, então vamos meter nas ondas aí, vamos meter nas teias aí. Tamo chegando, daquele jeito, bem maluqueiro, vamos chegar, que eu quero ouvir, vamos lá. Os males espanta. O som faz a cabeça. Quem canta os males espanta. O som faz a cabeça. Porque quem canta os males espanta. O som faz a cabeça. Quem canta os males espanta. Bem, bem, bem, bem curtindo o som. O som é quatro por quatro, batendo bem pesado. Rajadas as levadas, juntando rimas, palavras. Buscando bases antigas, bases de mil anos. Cruzando as suas raízes, o seu cotidiano. Parem as guerras, parem as guerras. Aumenta o som, aumenta o som. Com atitude, humildade e harmonia nessa melodia, faremos todos a revolução. O som faz a cabeça. Vamos lá, diz. Quem canta os males espanta. O som faz a cabeça. Quem canta os males espanta. O som faz a cabeça. Chega chegando. Quem canta os males espanta. O som faz a cabeça. Quem canta os males espanta. Quem canta os males espanta. Por isso eu vou cantar. Quero cantar. Curtir a energia positiva que sai desse som. Chega chegando, fazendo a música, forte como oração. Limpar a alma, a mente e o coração. Porque o som tem o poder da união. Colher da vida, só coisas boas. E com responsa, tirar a sua chifra. Tirar a sua chifra. É como um raio, o ritmo, a poesia. A música vai virando noite, vai virando dia. 24 horas no ar, porque o som não vai parar de flutuar pelo planeta, buscando a paz sem treta. Buscando a paz sem treta. Eu vou cantar, quero cantar. Quem canta os males espanta. O som faz a cabeça. Porque quem canta os males espanta. O som faz a cabeça. Oi. Quem canta os males espanta. O som faz a cabeça. Oi. Quem canta os males espanta. O som faz a cabeça. Quem canta os males espanta. Vem, vem, vem, vem curtir o som. Parem as guerras, aumenta o som, aumenta o som. Revolução. Levanta aí então. O som faz a cabeça. Diz, quem canta os males espanta. O som faz a cabeça. Quem canta os males espanta. O som faz a cabeça. Porque quem canta os males espanta. O som faz a cabeça. Quem canta os males espanta. Vem, vem, vem, vem curtir o som. Oi. Firmeza, toma aí devagar. Valeu, valeu. A vida como ela não é. A vida como ela não é. Minha mulher é uma gorda, de cabelo ralo, os peitos caídos, com muitas manchas na virilha. Um verdadeiro bucho. Mas estamos juntos desde a época da adolescência. Não é porque eu sou um famoso jogador de futebol de um grande clube europeu que eu daria um pé na bunda daquela jaca. como ela não é. A vida como ela não é. Cacique os convidados na Rádio Free. Aí, Bigu, daqui a pouco a gente vai conversar mais. Mas agora eu quero destruir uma música. Todo programa eu destruo uma música. Mas não é de propósito, eu apenas canto. É que toda vez que eu pego no violão pra cantar, o pessoal fala: Cacique, para de destruir a música. Então hoje o Bigu vai cantar comigo também os convidados. Olha esses pingaiados, eu quero ver todo mundo junto, hein? A música do Papas na Língua, que se chama Eu Sei. Na realidade eu não sei, mas vamos ver o que sai. Vamos lá, convidados, me ajuda que o negócio sai. Vai, vamos, veredas. Eu sei, tudo pode acontecer, meu bem. Eu sei, nosso amor não vai morrer. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Não sei por que você disse adeus, meu bem. Guardei o beijo que você me deu. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. You say goodbye, amor, and I say hello. You say goodbye, meu bem, and I say hello. Gostaram, convidados? Já, já, tem o blog do Cacique, a entrevista com o Supla, os refrões que nós amamos e a gente vai ouvir mais Bigu Responsa. Me sangra, faça de mim a pergunta que não cala, por que YouTube e não você tubo? Foi um sonho de verão, numa praia. Lembranças de verão. Ei, Joe, vamos fazer aeróbica? A gente precisa dar um trato no corpo. É, Dom, mas o nosso corpo a gente já vendeu pra ciência. Você não tá lembrado? O Dr. Molina nos pagou muito bem. É verdade, foram 10 cestas básicas que vinha com aquele vinho do bom, envelhecido em tonéis de carvalho sintéticos. Não, Dom, aquilo não era vinho não, era vinagre. É, Joe, mas deu viagem. Ô, Dom, você esqueceu que ele é um grande arqueólogo da medicina? E que ele acha que a cura de muitas doenças tá nas nossas axilas? Ah, eu achava que ele tava interessado no bicho geográfico que mora no meu ouvido e na joanete que você tem na sua língua. Ei, Dom, você tá distraído? Você acabou de chutar uma macumba. É mesmo, pode crer. Ó, tem até uma cabeça de camelo. Que camelo que nada, Dom. É uma cabeça de javali. Minha avó dizia que quando uma pessoa chuta uma macumba dessa, se transforma naquele bicho que aparece na lua cheia. O quê? O lobisomem? Não, Dom. Numa coruja noturna. E pra quebrar o encanto, você vai ter que fazer um chá de piolho de cobra. É, Joe. Se não quebrar o encanto, pelo menos vou ficar na viagem. É, Dom. Vai esquentar a água que eu vou procurar as cobras pra pegar os piolhos. Cacique os convidados, diretamente do boteco da Dona Fri. Os convidados estão belezas? Os convidados estão felizes? Tá todo mundo nos trinques? Aê, coisa fina. Ô, Mirante, faz o seguinte, quero uma coisa especial. Me traz aquela porçãozinha de percevejos eróticos. Porque a gente vai fazer o quê agora? Me diz aí, Meteoro. Quem? O que é? Ah, o tequeneiro, Foi aquela entrevista aí que eu fiz com o Supla, que falou até da anaconda. Vai, tequeneiro, vai, me rasga, Brasil. Vai, técnicos. Que bom, eu estou feliz aqui em São Paulo. Eu, como sou um locucioneiro, vim aqui locucionar uma entrevista aqui com o Supla. E aí, Supla, beleza, bicho? Tudo bem com você, meu? Bicho, ó, vamos fazer um bate-nóia aqui, melhor da vida, Supla. Transar é muito bom, comer é muito bom, ter trabalho é muito bom. Muita coisa. E vem aí, cá, você usa algo proibido, sim ou não? Sim. Não uso. Sim? Não uso. Então, não uso, você não usa? Não uso. Pensei que usava, mas não uso. Sim, não é proibido, tá é certo. Verdade. Vem cá, Supla sem rock. Puta, um coitado, cara. E o rock sem supla? Ah, o rock sem supla sobrevive bem, cara. Porque, é lógico, a banda que faria falta, eu acho que seria algumas punks, os Beatles, lógico, Elvis, esses caras iam fazer falta. Mas acho que iam ter outros também. Porque na música é muito assim, cara, tem muito a ver com a sorte, assim, quem ficou famoso, quem não ficou. Tem muita gente com talento, cara, que não tem a chance de aparecer. Deve ter, de repente, tem uns John Lennons aí por aí, entendeu? Que a gente nem tá ligado. Ah, deve ter bastante, sabe? E não tem oportunidade, não teve oportunidade, né? Então é muito louco isso, assim, cara. Então, sei lá. Ó, algo sobrenatural que você já viu. Eu tive a oportunidade de estar no Havaí em 2004, na virada do ano, e eu vi Jaws quebrar, que é aquela onda onde os caras pegam de jet ski, o cara puxa de jet ski, o cara na prancha, e ele vem assim, sabe? Então, isso aí é quase sobrenatural, uma onda de, sei lá, 30 metros, sei lá, um negócio absurdo, os caras surfando aquela onda, né? E aquilo lá, meu, é um absurdo da natureza, cara. É tipo uma anaconda. Imagina. Não deixa de ser. Anaconda é cabuloso, meu, aquele filme. Apesar de eu ver uma cena no trailer que eu achei legal, tenho que admitir, mas que os caras estão passando no rio assim, e aí mostra uma filmagem de cima, e você vê assim a anaconda assim no meio dos caras, assim, os caras não estão sabendo que ela tá lá, mas a água é clara e você consegue ver de cima. Dá pra ver. Nossa, é uma cena cabulosa. Fala, imagina, meu, você tá ali andando com aquele bicho assim, né? Tá maluco, é cabuloso, né? Mulher com mancha na virilha. Com mancha na virilha, acho que fica esquisito, cara. Cansado. Cansado, mulher cansada. É, mancha na virilha. Agora é pra fechar, velho. Espera só um pouquinho, na virilha é aqui. É aqui a virilha? É a virilha. É aqui. Assim, aqui. Eu nunca vi uma mulher com mancha ali. Pô, é só de sua. É ruim, é. Não, for muito, mas nada boa, que um clariderme, né, não resolva. É só passar o creminho lá que tá tudo bem. Bom, que bom, que bom. O que te deixa feliz, Supa? Tem mulher que acha que é até um charme. O que que me deixa feliz? Fazer um show que vai tudo muito bem, o som tá demais, você escuta a caixa, pá, pá. Sabe assim, a voz tá muito boa, a guitarra tá alta, o baixo tá entrando. Isso no campo musical. No campo de esporte, você acordar assim de manhã, cara, e pegar umas ondas de manhã, o mar tá lindo, assim, cristalino, a onda tá perfeita, tá batendo um terralzinho de leve, a água tá tipo verão. Você pega uns tubinhos assim, puta, isso é. Isso deve ser ótimo. Eu vou na praia, eu fico só no quê? Isso, eu não sei nadar, bicho. É terrível. Ah, você não sabe o que você perde. É, não, eu sei, perco mesmo. Porque é bonito, é um contato com a natureza. É. Tipo, skate é legal pra caramba, mas o surf é um lance muito louco, porque é o contato, assim, é a onda, você surfando um negócio que ele aparece no mar, assim, vem do nada, assim, sabe? Eu não pude acreditar no dia em que você falou, eu vou. Você falou, eu vou. O Supla não é ele mesmo, o Supla é convidados, coisa fina. Aí, ó, é o seguinte, bom, agora chegou a hora do blog do Cacique. Blog do Cacique é meu dia a dia locucionado, porque como agora eu sou um locucioneiro, fica mais fácil do que fazer aquela resenha toda pra pôr no blog, na internet, dadadá, RSS, tiruru. Então, tecneiro, põe a minha locucioneira aí, põe, vamos ver o que aconteceu aí nesse fim de semana, vai. Blog do Cacique, Blog do Cacique, Blog do Cacique. Ando tão cansado que eu até gostaria de cair naquele golpe do Boa Noite Cinderela pra poder dormir uns 3 dias em seguida. Só não queria acordar sem rir numa banheira de gelo. Eu acho que esse cansaço é psicológico. Foi depois que eu recebi a cartinha do Serasa. Segundo minha mãe, é o atestado do meu fracasso. Mas fracasso mesmo são minhas tentativas de fazer dieta. Fico o dia inteiro comendo salada, mas quando chega a noite eu não aguento. Ligo pra um amigo e vou pro rodízio. E lá eu faço uma verdadeira orgia alimentar. Como que nem um porco, dá até suadeira. No mesmo prato se encontra picanha, estrogonofe, bacalhau, sushi, macarrão 4 queijo. O pessoal em volta fica até com nojo. Mas pra amenizar a consciência, eu tomo uma porrada de laxantes. Eu sou ou não sou um locucioneiro muito louco, convidado? Aê! Bom, hoje quem tá metendo na gente aqui, o Sona T, ao vivo aí, aqui é o Bigu Responsa. Ah, convidado, Bigu Responsa! Tamo chegando. Eu quero conversar mais com ele. Bigu, fala o seguinte aí. Eu vi aí, você tava indo no banheiro imitando um pato. O que, que é isso aí? Como que é? Faz o pato aí. Então, estamos aqui com o Pato Dante. Opa, Bigu, responsa. Véi, é o seguinte. Você faz aqueles beatbox bem louco aí. Faz aí pra mim ver um pouco aí. Vai lá. Beatbox, um dos cinco elementos do hip hop aí, que os caras estão deixando pra trás, estão esquecendo agora os DJ também, você quase não vê mais, mas aí, raízes aí, hip hop, vambora, vambora. Aê, convidado! Aí, velho, é o seguinte aí, ó. Até, bem, você tá na sintonia com os tempos atuais, da música pela internet, seu disco tá nascendo online, né? Na Free. Gravadora online. Me diz aí, fala sobre isso aí, esse nascimento online de um disco. Tô curtindo muito, cara, que é legal, eu recebo vários e-mails, tem uma parte de e-mails no site da Free Records aí que a galera tem mandado várias mensagens sobre as letras. O pessoal aí tem se identificado. Só saiu um som ainda lá, mas já estamos preparando mais umas 6, 7 músicas novas aí no estúdio. Logo mais tá saindo, eu acredito, até o final do ano estamos com esse disco terminado. Até o final do ano? Já tá saindo, né? Então. Tá bem adiantado. Vambora, estamos, né, fazendo já showzinho aí no SESC, showzinho pra todos os cantos aí, tem que correr, né, velho? Maravilha, ó. Então eu quero avisar os internautas que as músicas do Bigu estão disponíveis para download de graça aqui na Free Records, que é a primeira gravadora do Brasil que não vende música. Acessando a Free Records, você pode saber mais sobre o Bigu, entrar em contato direto com ele, as menininhas, os esqueminhas, gosta do Bigu, pode entrar em contato direto aí. Bigu, faz o seguinte, mete a capela, a próxima música que vai entrar aí na Free Records. Faz uma capelinha. Essa é de milianos. Essa é de milianos. Essa é de milianos. Na velha barca de Noel, rosa no jardim dos imortais, dos mestres brasileiros que dão as cores e influências para o nosso som. Pode acreditar. Aê, aí, convidados! Coisa fina! Isso aí é de mil anos, deu aí o nome aí, o LP. Maravilha! Ou CD, ou download, sei lá como é que é essa parada toda moderna, mas estamos lá do lado aí, Creative Commons é a parada agora, não é não? É isso aí, logo logo essa música aí vai estar na Free Records à disposição pro download e pros internautas. Bigu, muito obrigado aí pela presença. Opa, obrigado aí, vocês convidados, aí. Uma salva de palmas! Satisfação total aí, um abraço aí, meu irmão Tigre Tchelão. Maravilha! Os guerreiros, os smoke, todos vamos os irmãos, fazer a criança, pessoal, maravilha! Free Records, valeu mesmo aí, tamo junto aí. Mas ó, fica aí com a gente, valeu, fica aí com a gente. Refrões que nós amamos. Amamos. Quero de novo mandar aqui um berereiro para o pessoal que escreveu pra gente. Você está ouvindo aí o som da banda Beck na Veia, de Minas Gerais. O Fabrício, vocalista, mandou pra gente por Nas Teias Estamos Colocando. A galera da banda Motoia também mandou um e-mail parabenizando a Free Records pela iniciativa de não vender música. E a Free Records avisa que todas as bandas que estão entrando em contato estão sendo ouvidas. Chega muita coisa, então demora pra responder. A gente não sai do bar também, caramba, se você quiser participar do programa, mandando seu recado, mandando sua música em áudio, texto, ou mesmo em forma de vírus, mande um e-mail para caciqueosconvidados@freerecords.com.br. Lembrando que cacique é com K. Então, manda a criança, que a gente não põe nela, põe aqui. Ô Mirate, embrulha pra mim um pedaço daquela torta de porco vegetariano e pode fechar a chupeta. Os convidados gostaram? Vocês curtiram? Vocês estão muito loucos? Vocês estão trincando? Pois acabou! Já chegou a hora do programa terminar. Coisa fina, você aí da Goma, muito obrigado por ter ouvido o programa. Obrigado, Bigu, e a todos que participaram dessa jossa alcoólica. Até o próximo Cacique os Convidados. E eu quero encerrar aqui com uma música que está no disco da minha banda, Doutor Zero, que você pode baixar inteirinho de graça aqui na Free Records, que é a primeira gravadora do Brasil que não vende música. A música se chama O Chimbador. O que é chimbador? Muita gente me pergunta, Cacique, o que é chimbador? Chimbador, bicho, é o cara que pede o lanche e não come, é o cara que vai na missa no reza, abre a lata e não bebe, vai, vamos ver o que é esse tal de chimbador, mete nas veias, tecneiro. Ó, e lembrando que é sacanagem ser chimbador no vintão, hein? É isso aí, galera, até o próximo Cacique os Convidados. Me faça de mim a reluzeia dessas lacraias que voam em cima desses compadres que são os irmãos que dão trabalho. Na é o lugar, lindas garotas, bifetas mignon, faz o tipo bife bombom. E o DJ rolando o som a noite inteira. E as garotas tiram a roupa, que beleza. E o martini no copo, flash power no whisky, a long neck gelando, me dá uma xerife. E a menina rebolando com o bumbum arrebitado, deixando os caras loucos com cara de tarado. Quando de repente da porta ele chegou, as minas disse: Xi, é ele o chimbador. O chimbador já chegou. O chimbador já chegou. O chimbador já chegou. O chimbador já chegou. Chega, chegando e já vai passando a mão, contando mil histórias, dizendo que é patrão. Promete casamento, bico doce, enganador. Seu filme tá queimado, ele é o chimbador. O chimbador já chegou. O chimbador já chegou. O chimbador já chegou. O chimbador já chegou. Lá é o lugar, lindas garotas, ninfetas mignon, faz o tipo bife bombom. E o DJ rolando o som a noite inteira. E as garotas tiram a roupa, que beleza. E o martini no copo, o flash power no whisky, a long neck gelando, me dá uma xerife. E a menina rebolando com bumbum arrebitado, deixando os caras loucos com cara de tarado. Então, quando de repente da porta ele chegou, as minas disse: Xi, é ele o chimbador. O chimbador já chegou. Cadê? O chimbador já chegou. Chimba. O chimbador já chegou. Cadê? O chimbador já chegou. Chimba. O chimbador já chegou. Cadê? O chimbador já chegou. Chimba. O chimbador já chegou. Cadê? O chimbador.